Entre meia e meia e às duas da tarde, Joana Santos leva-te ao Musical Park. Uma viagem agradável com muito ritmo e energia e com boa disposição. Musical Park. Grandes sons. Com Joana Santos, entre meia e meia e às duas da tarde, na tua antena aberta. A linha... Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Number 3. In this Bobby Hits. Number 2. this to complain about. Pop Hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. I'm not afraid to I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I'm in love with you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Don't care what they say or what cares they be. Nothing is enough to let's do it tonight. Somebody sexy, tell them, hey. Perform for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. Baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Tomorrow, let's do it tonight. Wait, what they say, oh, what cares they be.

Conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Everybody loves Target Radio. Todo mundo ama a maior rede internacional de rádios. Target Radios, que apresentou mais uma edição do Pop Hits. Agora, os cinco sons mais votados na tarde no portal targetw.com, a referência para o mundo. Hoje, segunda, 4 de julho de 2011. Eu espero que o seu início de semana esteja perfeito. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the Greatest Network. Número 1 na tarde de segunda, Beyoncé, Best Thing I Never Had. No segundo lugar, Pitbull, Nair and Neo, Give Me Everything Tonight. Terceira colocação para Rihanna, California King Fat. Número 4, Britney Spears, I Wanna Go. E no posto de número 5 da tarde, Good Life, som de One Republic. E que tal mudar tudo pra noite? Mande ver aí, baby. Afinal, é o ouvinte da Target que decide o Pop Hits. Quais sons devem rolar por aqui? TargetW.com. Vote no seu som preferido e, claro, acompanhe tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. No Twitter, siga @TargetRádios. E agora tem Pop Hits do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de segunda, um beijo carinhoso pra Heloíse Giacobo, ela que é de Dois Vizinhos, no Paraná. Pediu e ouve agora aqui na Target, Edward Maia, This Is My Life. Nos encontramos à noite. Até mais, baby, bye bye. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.